Hoje a gente vai falar de anime. Eu não estarei nesse episódio, mas terá muita citação de Yu-Gi-Oh!, terá sobre Sal, terá sobre Waifu. Que porra é essa? Ah, esquece. Vocês estão ouvindo aqui o áudio guiado e aqui não vai ter o Zé. Finalmente, né, pra alguns. Só vou aqui dar um adendo. Esse episódio será sobre anime, será a primeira parte. O pessoal se empolgou, né, com o papo e levou mais de 2 horas de gravação. Então decidi cortar e fazer em 2 partes. O papo está divertido, bastante didático, com a participação do Joey, Kelvin, Nicolas e do Marco, que é um outro novato, junto com o Kelvin. E também, só para finalizar aqui, eu queria agradecer ao Doug Lira por ter citado o áudio guiado. Assim, é algo que eu não esperava por isso, assim, fazer esse jabá gratuito no Pauta Livre News. Olha só, cara, Pauta Livre News, o Hugo, o Tourinho, caralho, vocês têm que conhecer, cara. Se vocês não conhecem, o que vocês estão fazendo aqui? Nerdcast não é o único podcast, entendeu? Cara, vocês estão começando a ouvir pelo áudio guiado? Se for isso, cara, se preocupa, vai ouvir outros podcasts, melhores do mundo. É um jabá bem reverso, né, isso daí. Bom, ele citou a gente, tanto é que algo que foi citado por eles, que a gente não tem ainda um foco, assim, a gente tá meio que tentando fazer algo muito randômico, que nem esse anime, cara. Eu não manjo muito de anime, e eu falei até, não vou participar desse episódio, deixa aí com os caras. O Pedro manja pra caralho de anime, mas eu acho que ele vai citar isso no seu podcast, com o Watchbreakcast, com seus amigos, e que eu recomendo também, vai estar o link aí na descrição. E assim, agora o áudio guiado será por temporadas. Essa vai ser ainda piloto, a gente tá fazendo teste e tudo mais. Pra finalizar, só, né, por enquanto, o Joey foi encarregado de ser o host, tem que agradecer a ele. Tá bastante divertido, ele soube muito bem especificar cada tema. E, bom, eu acho que só mesmo. Bom aproveito do episódio. E vamos seguir em frente. Boa noite, pessoal, é o Jojo aqui e hoje vamos iniciar mais um episódio do Áudio Guiado com os ilustres participantes. Marco, oh, meu grande convidado. Nossa. Realmente bota grande nisso, o cara é do tamanho do Raul. 1,95 de Marcão. 1,95 de Marcão, grande especialista em Bebop. Ah, Cowboy Bebop, meu anime favorito. Que é ainda uma aí. Jorgette formada por mim, né? Graças a Deus. Faça sua introdução, Dr. Marco. Ah, muito bom. Eu sou só apenas um jovem da Zona Leste que tem um certo interesse nos animes mais, digamos, filosóficos, profundos, ou você pode dizer Cowboy Bebop, basicamente. Eu me interesso muito pela obra do Shinichiro Watanabe, que é o diretor de Bebop, Samurai Champloo e Space Dandy. E poxa, agora eu também acompanhando o Jojo, eu acho que dá pra acrescentar alguma coisa pra essa discussão, cara. Claro. Eu faço direito no Mackenzie, se vocês precisarem de um advogado, eu tô aqui, viu? Típico de advogado. Já faz que a galera do áudio guia tem a iniciativa de fazer a propaganda, aí a gente já bota os caras aqui no meio, tá ligado? Aí esse daí ele tá pagando como? Tá pagando participando, falando que ele sabe. Se vocês precisarem de... pra se defender de um processo por direito autoral, eu tô aqui, viu? Agora também vamos com o nosso grande amigo Kelvin. Faça sua introdução, meu cara. Ixi, agora você me pegou. Eu sou péssimo fazer introduções, cara. Se for ver uma redação minha, você vai se ferrar. pai. Então, meu nome é Kelvin, não tenho apelido nenhum. Basicamente, gosto de ter Tupac Grunelaga e vai ficar por isso aí. Não tenho muito o que falar de mim mesmo, não. Ah, sou programador de games. Sou um pouquinho fudido da vida já. Pô, cara, você vai ter que me ver de café na veia, né? É, cara, sabe como é, né? O bagulho é triste mesmo. Bom, eu sou formado em faixa preta de vagabundo no Ken. Então, tô esperando aqui, né, essas coisas, mas vamos, isso aí fica pra outro dia. E é claro, o nosso grande colega, um grande admirador dessas artes, Dr. Nick. Olá, prazer, também conhecido como Ib Master. Lá vem a síndrome de Shunibyo, tá ligado? Exato, tem que começar desse jeito. E aí, o que você tem a dizer sobre você mesmo para este episódio, meu caro amigo? Física EAD na UFSCar. Oh, rapaz. Opa! Aí é uma maravilha mesmo, mano. Mas e aí, o que você mais manja, mais curte? Sei lá, eu não tenho anime favorito nem tipo, cara. O que vem aí eu assisto. Tamo junto, cara. Ah, cara, tem que ser um... Então, vou dizer um assim mesmo, vai, Evangelion. Pronto. Evangelion é um bagulho filosófico mesmo e o final ainda buga a minha cabeça. Não, Evangelion é um anime que você tem que ver umas 3 vezes pra começar a entender, assim. Nossa, eu fico surpreso por ter entendido a maior parte de primeira. Não, tipo, eu entendi isso algumas coisas, deu um monte de spoiler, mas... É tipo, pô, cara, olha aquele negócio, pensa assim, o cara que escreveu, botou muita coisa aí. É porque é engraçado que quando você vê o anime do Evangelion, você até que entende algumas coisas. Depois você lê o mangá e você vê o filme, você fica mais perdido. Se você pega só o material original, fica mais fácil de entender mesmo. Isso é verdade. Agora é a coisa. E também é algo que eles gostam bastante de ficar revivendo. Ah, né, cara. Mas eu acho que a melhor safra de animes de modo geral foi os anos 90. Anos 90 e anos 80, realmente. É porque eu sinto que, tipo, até no começo dos anos 2000 tava legal, só que desde então virou um bagulho que se divide basicamente em anime moe, que são, tipo, menininhas com cabeça grotesca, e fanservice. Fanservice é um bagulho que pessoalmente me incomoda, tá ligado? Porque eu assisto pela história. É, realmente, essa aí vai ser a nossa primeira grande pauta, no caso. Sim. Vamos começar logo polemizando qual que é o grande problema da indústria de animes. Todo mundo já viu a citação do Miyazaki, né? O problema da indústria de animes é que ela está cheia de otakus. Os animes foram um erro. Não, os animes foram um erro. E essa aí é a nossa querida bait de certos lugares. Mas sim, cara. Vou começar botando a explicação do Miyazaki. O porquê de ser isso de estar cheio de otaku. É porque são pessoas que não experienciaram a vida, né? Que aqui... Como já houveram inúmeras discussões, o termo otaku tem um significado completamente diferente. De um país pro outro. Exatamente. Lá, otaku pode servir pra qualquer coisa. Tipo, otaku por armas é um cara que, tipo, ele é louco por arma. Ele vê uma arma e ele pula nela, tá ligado? Otaku é fixação. Isso. Então, aí, no caso que o Miyazaki se refere, é justamente isso. Os caras são tão ficcionados nesse esquema aí de ficar... vendo animezinho, Keion é o exemplo primário. Ah, muito de também. De waifuzinha. Simuladores de namoro acontecem muito isso. É, o pessoal que, apesar de ser um jogo bom, Katawa Shoujo é o primeiro exemplo, né, cara, a ser pensado. Mas eu gosto bastante daqueles que é o que eles ironizam, tipo, Radolfo Boyfriend. Dating Simulator do Faustão. Mas na realidade, esse problema do otaku, ele é um bagulho que ele não abrange só os animes. Ele vai abranger tanto os animes quanto os games, quanto também, tipo, existe aquele negócio, né, que é o Hikikomori. O Hikikomori é o cara que ele só vai ficar em casa, ele não vai sair da vida pra nada, ele vai se sustentar pelos pais, e ele vai passar basicamente sendo... Ele vive em terceira pessoa, ele vai viver através só dos animes. E o problema é que isso se tornou uma grande fanbase. É tipo, é um pessoal que eles se sentem tão confortáveis vendo a vida dos outros passar nos animes que eles não procuram ter uma vida de si próprios. Exatamente. Ou seja, eles não têm uma visão própria do mundo. Porque, tipo, o pessoal fala, ah, o esquema de você escrever um anime, um mangá bom, é imaginação. Não, imaginação sim, tem uma boa parte nisso. Só que eu vou citar o Rohan Kishibe. O Marcão já deve ter visto a citação. Sim. Que a verdadeira inspiração tem que vir da vida. Porque você tem que se relacionar com as coisas. É, o que faz alguém gostar de algo é justamente isso. Você se relacionar de alguma maneira, admirar. Opiniões dos senhores Kelvin e o nosso querido Ibi Master? Tô meio perdido, brincadeira. É que eu não sou uma pessoa tão culta quando se trata de anime, cara. Não precisa ser necessariamente sim, tipo, de anime, cara. Só a sua opinião sobre o negócio ter ficado genérico demais, tá ligado? É dinheiro, dinheiro resume muita coisa dela conversa. Então, tipo, se você for pegar também, né? Tem esse lance de as mulheres serem completamente ideais em animes, os protagonistas eles são completamente ideais. E isso é um reflexo porque os caras, eles estão tão aficionados num mundinho próprio deles, nessa bolha que eles vivem, que na cabeça deles, eles não aceitam que existem pessoas com falhas, eles não aceitam que existem pessoas que elas não vão conseguir sempre o que elas querem. Então o protagonista dos animes, eles, assim, tendem a sempre ficar... Vai, Sword Art Online é o melhor exemplo. O cara, ele é, tipo, fudido, ele é o melhor em tudo que faz. Ele pega toda a mina que aparece ao redor dele, todas as minas gostam dele, inclusive todas as minas são perfeitas e, tipo, imaculadas, tá ligado? Então, isso acaba criando meio que uma demanda. É uma demanda por fanservice, é uma demanda por essa perfeição. Só que isso não é uma coisa necessariamente boa, porque se você for ver... A vida ela é naturalmente imperfeita, então se o anime ele procura ser algo fidedigno, se ele procura ser algo com conteúdo digno de uma história, não, ele perde muito dessa qualidade no momento em que ele resolve se transformar em um idealizador. Exato, é a queda do herói. Todo mundo cai, todo mundo tem que cair pra levantar. Não tem essa de você ficar subindo sem ter onde pisar, sem ter você estar por baixo. O cara sempre esteve no topo e sempre vai estar, é o que acontece. Isso quando o anime não é tipo fanservice de início ao fim, tá ligado? Que também acontece muito. Poxa. Sim, só que a gente também tem que olhar por outro lado, né? O próprio governo japonês suporta esse tipo de coisa. Pois é, tá. Eles dão muito apoio a essas coisas. Eu ainda não consigo entender... O porquê? Porque é um negócio porque que gera não faz dinheiro, sentido, cara. Fora o negócio de gerar dinheiro, cara, você para pra pensar. Por causa dessa cultura, e sim, isso é verdade, eles estão basicamente sendo cortados pela metade em questão populacional, entre outras coisas, porque sim. As pessoas não vivem. A gente tem que pegar aquele lance, né? Japonês é um povo nacionalista. Você, o taquinho de Facebook idiota, que fica com o Japão is number one. Não é assim que a coisa é. O preconceito lá é estupidamente forte. O preconceito e lá até hoje é em horrível dia, mesmo. Eles, o povo no corporativo do trabalho reclama de conversar com a indústria japonesa porque elas são muito fechadas e querem fazer do jeito deles. Eles não têm um pensamento globalizado. Então, quanto mais opções eles tiverem de mover a própria economia dentro do próprio país com essa geração de N desgraçada que o mundo otaku gera, melhor para eles. Pois é. É o dinheiro movendo o mundo. E ainda que tem uma outra questão envolvida nisso, que tipo, os caras eles preferem, sei lá, bem rentar, os caras preferem dating simulator do que sexo real. E isso tipo, faz com que eles não vão atrás de mina, eles não vão atrás de procurar uma namorada. Eles ficam só lá na bronha. Eles ficam, velho, tendo um amorzinho com um cara, tipo, recentemente foi um cara que ele se casou com um DS. O cara se casou com uma wife. Eu tinha visto isso, cara. Isso é velho. E ao mesmo tempo chega a ser assustador. Sim, cara. É aquele esquema, cara, que... Eu acho que não é necessariamente um esquema tão novo, porque, tipo assim, o que acontece é entrar já no assunto da informatização das coisas. Com a informação fácil de se colar, você descobre mais coisas, né? Então, tipo, eu acho que já deva ter acontecido alguma loucura antes. Provavelmente um cara já casou com um pedaço de madeira da casa dele, eu não duvido nada. Somos 7 bilhões, né? Deve ter algum louco por aí que faça isso. Tem que ter louco por aí. Mas é que aí tá sendo expandido. No Japão, se não me engano, tem a média aqui, 40% da população jovem, tipo, os caras absolutamente não querem ter filhos. Os caras, eles não procuram um relacionamento. E se não me engano, tem uma casa de 50% que nunca tiveram um relacionamento. Isso com 30, 40 anos. Assim, tá, existem algumas pessoas que elas, preferem não ter um relacionamento. Existem pessoas que, por uma série de motivos, acabaram não conseguindo. Mas, definitivamente, isso não é 30, 40% da população. E daí vai entrar no problema que é tão confortável pra eles viverem nessa bolha de waifus, nessa bolha de, mundo perfeito do anime, que eles não vão pro mundo, cara. Exatamente. Os caras não vão pro mundo, nunca vai ter realmente. Vai refletir aonde? Na indústria de animes, porque o cara que tá fazendo anime é o cara que acompanhou durante a vida inteira. Se você pegar alguns mangás mais antigos, eu tô lendo bastante agora, que tem algumas notas dos autores, eles falam assim: ah, quando eu era moleque eu via muito Astro Boy, eu via muito Ashita no Joy. E isso aí foi o que refletiu na obra deles, mesmo que indiretamente. Agora, quando vai vir o cara que ele cresceu em torno desse meio em que ele só ficava no PC jogando jogo de waifu, ele não vai ter uma referência do que é uma mulher real, ele não vai ter uma referência do que são amigos reais, não vai ter uma referência do que são conflitos reais. Então o anime vai ficar algo completamente artificial e vai ficar algo que não dá gosto de se ver. É óbvio que isso não é a regra necessária, mas a gente vê alguns casos ultimamente que eu já citei no Sword Art Online que, na minha opinião, se você quer chegar a um anime ruim, você pega aquilo como referência. Só o anime, cara, os livros são uma droga também. Ah, vai ler o livro que é bom, é uma bosta. Não é, não. A respeito do Sword Art Online, só defendo o primeiro volume, só isso. Cara, eu não preciso falar nada sobre o capítulo 16.5 dessa coisa, né? Ela aguenta 2 anos inteiros de sêmen. Ô louco, sêmen Dimo. Vamos censurar isso aí, né? Que... Não, já pode censurar, não. Sem censura. É um podcast família, gente. É um podcast família. Que história é essa? Não tava sabendo dessa, não, cara. Estamos falando de animes, pô, gente. Pô. Você quer mais de anime que mais de putaria? Que história é essa, cara? Só tô sacaneando vocês. Relaxa o peixe aí. Relaxa o peixe no palito aí. Aliás, é incrível, né? Falando em putaria, como os japoneses, eles têm um fetiche muito bizarro. Tipo, eles têm vários fetiches muito bizarros, que nem lamber olho, essas coisas. Mas não, parece. Esse negócio de lamber olho, na verdade, é mito. Sério? É, o Facebook que espalhou isso aí, que tinha umas crianças numa escola idiota aí que começaram a lamber o olho um do outro por causa da cerimônia de formatura. Teve uma notícia só no Japão. E alguém compartilhou no Facebook e gerou toda essa bola de neve. Ah, mas enfim, eu ia comentar aqui, velho. Se eu me engano, eu vi um hentai com uma cena assim. Certeza disso. Então, uma das coisas mais perturbadoras é que o Japão tem muito lolicon, velho. Lolicon são aqueles caras que se interessam por, personagens que são representados como minas muito jovens, já de 10 anos ou menos. É. Não só minas muito jovens. Elas têm, 700 bilhões de anos. Tem aparência de criança, falam como criança, agem como criança, mas são adultas, não é pedofilia. Entre aspas. Eles são, né? Muitas aspas. Eu tava estudando um pouquinho na faculdade sobre isso, mas o Japão, ele só proibiu a pedofilia nos anos 90. E até porque hoje. A ONU caiu em cima. E até hoje a reprodução de pedofilia não é um. Tipo, reprodução em termos assim, vídeo, reprodução em mangá até, não é exatamente um crime. É uma ação reprobatória, mas não é um crime. Não, então, crime é que o governo japonês faz vista grossa, que tá. É, deixa passar, gera dinheiro. Gera dinheiro, tá tudo bem. E isso é um negócio que vem da cultura deles um pouco, até porque a mulher foi sempre muito submissa no Japão, mas, por outro lado é muito perturbador, tá ligado? Porque. Poxa, é uma indústria tão interessante, é uma indústria que tem umas obras tão fantásticas, só que daí você vai ver os fãs e é um maluco com 30 anos que nunca teve uma namorada e que se masturba pra vida de 10 anos, que tem tipo 700 milhões de anos na história, e por isso ele considera isso correto. Tipo, ou não errado. Melhor dizendo. Pois é, é um negócio aí que. Parece que a gente tá falando muito mal de anime, né, velho? A gente tá pensando. Mas é assim que é a coisa, mano. É, isso a gente é. A gente tá falando da situação atual da indústria. A situação antiga da indústria era bem diferente. Vamos começar pelos anos 80, né, que nem eu falei antes, que foi, dá pra considerar que foi o início da Era Dourada, né, quando teve o Rokutan, o Saint Seiya, Jojo, Dragon Ball, Mospita. Todas essas coisas, que são coisas que... Eu sei que eu tô falando mais de shonen, porque eu realmente, eu vou falar assim, eu manjo mais de shonen. É, sou mais do shonen porradeiro mesmo, cara. Ah, mas... vão falar que você não tem gosto bom. A Shonen dos anos 80 é a melhor coisa, cara. Ah, cara, o Rokuto no Ken tem uma história muito foda, cara. Vai falar, ah, não, mas é só o Kenshiro Sokan e tal, tal, tal. Não, cara, você olha todos os aspectos da história. Todo mundo tem uma parte importante a ser jogada. Por exemplo, vai ser meio que spoiler isso, né? Mas é uma common knowledge. O Jag é um dos personagens mais filhos da putas que existem. O Jag é um diabo. É um diabo em forma de pessoa, cara. Apesar dele ser uma merda lutando, o que ele fez foi o que desencadeou a história toda, praticamente. Sim. Que no caso foi corromper a mente de um certo amigo do Kenshiro. O que acontece também é que nos anos 80 eles começaram a ter muito mais liberdade nas editoras, tá ligado? Eles começaram a arriscar muito. Porque assim, no começo era basicamente tipo o Osamu Tezuka. Daí o pessoal começou a explorar algumas características do Osamu Tezuka. Daí até vai vir o Hajime no Ippo, que vai ser o primeiro anime que ele vai tratar de uma, assim, uma realidade mais dura, que no caso vai ser tipo, anime não, mangá no caso, né? Que vai tratar de uma realidade mais dura, que é tipo, o pessoal mais pobre, o pessoal que não tem uma condição muito boa, não vai ser algo tão fantasioso. Que daí que vai abrir margem pra algumas histórias mais deep, no caso vai Rokuto no Ken, e por mais que tipo, tenha porrada, torta direito, é uma história profunda, é uma história que tipo, é uma situação difícil, tá ligado? É, tipo, em relação ao Rokuto é isso, cara, o que você espera de um apocalipse nuclear, cara? E assim, é um tema que ele não poderia ser abordado, tipo, de início, nenhuma mídia que você pode imaginar, tipo, vai... No caso, a mídia oriental, porque o ocidental, né, o que teve de abordagem com isso não faltou, né? Sim. Mas assim, vai, quando a televisão começou, eles não começaram exibindo programas pesados, eles não começaram exibindo no cinema filmes com assassinato. Os quadrinhos também eram muito mais inocentes, né, porque eles começaram. Eram tudo aquele esquema de família de margarina, né? Sim, família de margarina, exatamente. Era basicamente isso mesmo. Famoso Sazae Santa aí pra provar, pô. Ah, sim, Sazae Santa, bem lembrado. Mas daí vai acabar tendo uma evolução, né? Que no caso dos 80, mas eu tô falando demais, eu vou deixar vocês falarem um pouco. Não, o que aconteceu nos anos 80 pra começar a ter tanta coisa também tem a ver com a economia, né? Tipo, o Japão, acho que tava estudando aqui geografia por fora. Na década de 80 até a metade de 90 foi praticamente onde o japonês estava gastando pra caralho. Tipo, os caras financiavam a torta direita de mim, não importava. É tipo, ah, você quer fazer quantos episódios? 100, ok, eu dou dinheiro. É que tava. Foi quando o Japão começou a sair do buraco, né? Buraco, exato. E por causa da crise imobiliária. Inclusive, existem alguns mangás que eles vêm dos anos 80 até hoje, né? Adminoí, por exemplo. Sim, então. Jojo vem desde 87. Se não me engano, o Koshikami é antigo pra cacete também, continua lançando. E também tem aquele do gatinho, esqueci o nome do gato azul. Doraemon. Isso aí. Doraemon, ele... é bem icônico. apesar de eu não entender muito dele e tudo mais, ele tem um grande impacto, porque, cara, você vê que é uma coisa que acaba sendo referenciada por todos os lados. Várias menções honrosas e tudo mais. Berserk, por exemplo. É, eu ia citar que eu não lembrava se Berserk era ou não. Da mesma época de Radminoípo. Berserk, que ano era mesmo? 89 mesmo? Caraca, velho. Eu acho que o cara tá colocando um recorde de preguiça, hein? Boquetaro. Como já tinha falado. É um capítulo a cada 6 meses. É, cara, Jojo, eu sei que tá demorando, mas tá mais rápido. Enfim. O Araki é por jogo. Inclusive, duas séries que mostram bem essa evolução do anime ao longo dos anos é Dragon Ball e Jojo, né? Tipo, Dragon Ball, porque começou o Dragon Ballzinho, que era tipo um bagulho completamente inocente, e acabou se tornando uma das bases pro Shonen Boada, tá ligado? Sim, O Freezer explodindo o planeta, o Majin Buu destruindo a galáxia. É a evolução do nível de poder. Sim, não só a evolução do nível de poder, mas tipo, a evolução da vontade, a mudança da vontade do público. Porque eu acho que a evolução dá uma ideia de que a vontade do público ficou melhor, tá ligado? Sim, eu acho que quanto mais gente, cada vez maior o poder. É, mas a mudança, tipo, do que o público queria naquela época. Assim como hoje em dia os caras querem toneladas de fanservice, na época os caras queriam porrada, na época os caras queriam ação violenta. O que também é um reflexo dos anos 80 no geral, se você pegar filmes. Que é aqueles filmes de Kung Fu dos anos 80, que sempre passam na sessão da tarde. E... ou se você pegar, sei lá, filme do Rambo também, tipo... às vezes você até se incomoda porque tem porrada demais. Às vezes você quer um pouco mais de história. Isso é verdade. Verdade. Eu acho que isso acontece muito com Dragon Ball. Com o Jojo não acontece tanto, porque... Jojo foi uma série que... O Araki, que é o autor, né? Ele foi bem capaz, tipo... De aprender o que ele queria. Sim, ao mesmo tempo que ele ouvia a vontade do público, ele conseguia manter a vontade dele na obra. Já no Dragon Ball, não. Dragon Ball era pra... Primeiro que iria acabar no final da Saga Z, depois iria acabar no final da Saga Cell, e depois estenderam até a Saga Buu, e tem a Saga GT, que foi feita, tipo, por fãs. Mas se você parar pra pensar, se era pra acabar na Saga Z, cara, é porque estenderam demais. Na verdade, nem a Saga Z era pra ter o Akira fez, porque ele foi obrigado pela Jump. Pra Jump não, pela Shueisha na época. Ele fez porque ele foi obrigado, não era pra ter Z. Aí que tá. Mas eu acho que na Z a história ela ainda é bem legal, assim. Não que eu não goste das outras, mas eu acho que, tipo, ainda você sente uma evolução interessante nos personagens. É tipo, pra mim a Z estragou Dragon Ball. Ah, cara, a Z é legal por muitas coisas, só que eu acho que forçaram a barra na saga do Buu. Do Buu. Isso. Eu também é do Buu que força demais. Porque, tipo, tem personagens ótimos, cara. Eu acho que, sinceramente, o Vegeta é um dos melhores personagens já escritos, cara. Vocês peguem a cena do Vegeta lá com o seu orgulho de Saiyajin. Implorando pro Goku matar o Frieza, velho. Uma coisa engraçada, né? Que por mais que tenha uma série de coisas que eu não gosto na Saga Buu, o Vegeta ele é um personagem que ele evolui muito na Saga Buu. Naquela hora que ele vira o Majin Vegeta e ele vai explodir. É uma coisa mais conhecida. Salvo o Trunks, né? Tá. Isso. Pá, dá aquele golpe na nuca do Trunks. Ele acaba bota o Trunks pra dormir. Falou, saiam daqui que eu dou conta desse cara. Assim, uma coisa interessante, como parece que assim, o Toriyama, ele conseguiu manter a vontade dele só no Vegeta. E aos poucos na história, o Vegeta foi deixando o orgulho Saiyajin dele de lado, como você falou, e pra se tornar meio que um homem de família, de certa maneira. O que o caso aconteceu o oposto com o Goku, né? O Goku foi um caso triste, cara. É engraçada a história dele, porque tipo assim, você olha... A cena que ele casa com a Titi, cara. Ela abraçando ele mó feliz e ele olhando pra cara dela, tipo, com uma cara, sei lá, não sei se é desprezo, se é confusão, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele realmente, o Goku não sabia o que tá acontecendo. Ele sempre foi meio bobo e ruim de expressar sentimentos. Sim, isso é verdade. Só que. é uma coisa que você olha assim e você pensa, pô, cara, era necessário isso mesmo, velho? Essa não só isso, ele como pai também. Aí vem falar, ah, mas quando na saga Cell, ele passou um bom tempo com o Gohan, então ele passou um bom tempo no Gohan porque ele queria lutar com o Cell. Caramba, não porque ele gostava do moleque, pelo menos é o que dá pra entender. Apesar dele gostar, né, assim, porque dá pra entender pelas entrelinhas, ele é muito afastado. Tudo bem, cara, você pode usar aquela desculpa lá, ah, não, mas, tipo, tudo bem. Morreu. Ele estava... Morreu. Então, aí, no caso, é o Gotenks. É, olha, eu tô confundindo aqui. Não, apesar que também, né, praticamente, sinceramente... Pastel, tá ligado? Ah, depende. O Gohan. Eu acho que o Gohan da família do Goku é o cara com a melhor personalidade. Tipo, mais interessante. Sim. Eu acho que o Goten, tipo, eu não vejo motivo pra ele estar lá, não sei, pra virar o Gotenks, que é a fusão dele com o Trunks, né? E o Goku, ele tem que ter um protagonista, né? Precisa ter um protagonista, só que é um protagonista meio. Não é que ele é trouxa que nem o Shinji, mas ele é trouxa de uma outra maneira. É verdade. Isso é verdade. O Goku, ele é todo desligado. Tudo bem, ele é legal porque, tipo, ele luta, porque ele tem que proteger coisas e tudo mais. Isso, beleza, isso adiciona muito pra personalidade dele e tal. Mas a partir da saga Z vira o que o Goku é, só isso. Ele luta pra proteger as pessoas. Mas ele não tem, entre aspas, vontades próprias e tudo mais, fora as atitudes humoradas dele. Entendeu? Então, eu acho que ele tem uma evolução legal do personagem. Sim, principalmente na saga Cell. Na saga Cell, aqui o Gohan ficou muito foda. Isso não, o Gohan na saga Cell, ele foi onde definiu o caráter dele. E eu acho que foi todo perdido. Cagadas, pô, uma das cagadas do GT é o que fizeram com a personalidade do Gohan, tá ligado? Ele virou muito... Não, no, na saga Buu já aconteceu isso. Ah, mas acho que na saga Buu é legal, porque, tipo, aquela hora que ele libera o poder dele para Z, e ele chega pro Majin Buu, daí ele fala, o Majin Buu, ah, você veio aqui pra lutar comigo? Não, eu vim aqui pra te matar. Aquela cena é muito boa. Se você pegar que aquele é o mesmo moleque que era... Isso é muito... Esse esquema de você vir pra lutar comigo e o cara responder assim é muito cheiro de anos 80, velho. Pelo amor de Deus. Mas agora que a gente tá falando dessas coisas assim, né, de animes e tudo mais, agora a gente tá falando mesmo, não falando necessariamente da indústria em si, até porque estamos aqui há quase meia hora falando do problema da indústria, que... Né? Convenhamos que já está bem definido. Culpa de Keion. Tudo, né? Concordo, culpa de Keion. Eu gosto de Keion, mas a culpa é dele. Vou admitir, é culpa de Keion, cara. Keion é um negócio horrível mesmo. Não acho, não. Nossa, vamos embora. Não, o Keion é o equivalente do Japão de My Little Pony. A comparação é válida, não vou defender ele dessa aí. Tá válido, Marco. Tá válido. Porra, velho. Era. Opa. Eu acho que a gente vai tatuar essa frase. Você não precisa ter calculado, cara. Isso daí foi a melhor coisa. É, né? Vai virar até botãozinho instant, tá ligado? Ah, não. A versão japonesa até Touhou, certeza. Touhou consegue ser legal. Touhou é tipo assim. É um jogo do caralho, na real. É mais você ter uns símbolos relativamente simples, né, assim por se dizer. Mas a história do Toho consegue ser legal, os personagens são legais, as mentalidades deles e tudo mais. Só a aparência mesmo que é isso, cara. E o fandom? Ah, não, cara, depende de quem você pega do fandom. Quem eu conheci que é do fandom, tudo gente boa, cara. Olha, eu nunca entrei a fundo na história de Toho, pra ser honesto. Eu só joguei os jogos e eu achei muito divertido. Sim, Toho tem jogos muito bons. Eu tenho preferência pelo Scarlet Castle lá, né, que é tipo Castlevania. Se não me engano, eu joguei o 7 e o 8, mas eu não lembro, eu jogava na casa de um amigo meu. Eu sei que o primeiro Toho ninguém consegue achar pra baixar. O primeiro, o segundo. São extremamente difíceis de se achar. Por isso que eu nem me preocupei em seguir muita história, tá ligado? Mas não precisa seguir a história, cara. É só você jogar. Só jogar. Porque, até porque inicialmente é Danmaku, né? Bullet Hell. É, o negócio é igual do Donpachi, cara. Tem uma história mais ou menos por cima e você é lançado pra destruir as navinhas, cara. Sim. É, na verdade as navinhas são destruídas. Claro, se você for jogar como a de Oden Setsu, que foi o que o Joey postou, que é o Toho Vanya. Tem como a Jodensetsu e os outros jogos de luta mesmo, né? Sim, é que eu gosto. Tem tanto, porque tipo, é igual usar o modo arc dos videogames. Ah, você veio aqui, por que que você tá aqui, Sirmo? Sei lá, eu queria doce, vamos lutar. Quebrei o vaso, vamos lutar. Jogou a lembra disso. Exato. É a do Dead or Alive isso, não era? Era. Mano, aliás, Dead or Alive é outra série que, tipo, eles propõem uma coisa, mas na realidade é por outra. No caso, eles propõem um jogo de luta, mas o que é fanservice. Só é fanservice aquilo. E novamente a gente entra nessa história de fanservice, né, cara? Como parece que tudo no Japão tá pra isso. Ah, e eles sabem, eles transformaram sexo em indústria, né, cara? Não tem como falar de Japão aí... não parar em sexo. Só que no Ocidente não tenha uma indústria do sexo, tá ligado? Só que ali é uma indústria de sexo muito perturbadora. É um assim, negócio exagerado mesmo. Mano, eles têm os fetiches mais doentes que existem. Mano, bukkake, lolicon, bagulho mais doente. E... É que lá eu gosto de... esquece. É melhor você deixar isso daí. Deixa pra lá, cara. É que eu tô com sono. Pessoas vão escutar isso. Pessoas vão escutar isso. É verdade, é melhor me conter. Ah, eu não. Que nem eu falei, cara. Eu não tô usando isso aqui de caixa preta, não. Enquanto isso, o Zé tá atrás dele com o olho preto. E a roupa preta, assim, isso, continua falando que você não tá com a caixa preta. Mas enfim, galera, vamos falar agora do que realmente interessa pro povo. As grandes recomendações, as obras que vocês mais adoram. Vamos começar pela opinião do nosso querido Ibi Master, o Nicolas. Eita, agora ficou complicado. Vamos falar de Gandão. Opa! Ah, é Gandão. Quer ficar Gandão? Gandão porque é até mais fácil. Quer dizer, se você gostar de Mecha, né? O que é coisa rara no Brasil. Eu gosto de Mecha. Você é exceção. Eu sou exceção em muitas coisas, tô percebendo. Pô, cara, eu gosto de Mecha, eu viajei pra lá. Legal. Você é judeu, né? Não, cara, eu não sou rico. Eu não sou dono da Steam também. Ah, menos mal. O que é Gundam? Ah, tem um monte de série e eu nunca conseguirei assistir esse tipo de coisa. Não. É, Gundam começou como um projeto para fazer uma animação japonesa fora do gênero de super robô. E o que, que é o gênero de super robô? É o famoso robôzão gigantesco que pode destruir o planeta ou então até mesmo a galáxia. O famoso Mazinger, por exemplo. Ou então... Mazinger, classicão. Getter Robo. Por aí. Até mesmo Evangelion, né? Quer dizer, Evangelion é mega... Também. Só que Tengetopa é uma homenagem a todos, tudo que existe de mecha. Tudo que existe de mecha, o Tengetopa foi uma homenagem a tudo isso. Então eles focaram a criação, a produção do Gundam numa coisa mais real, mais militarizada e que possa ter uma discussão mais séria sobre a realidade da guerra e esse tipo de coisa. Não vai ter um cara gritando onde o robô vai ficar gigantesco e tudo vai explodir. Não. O que, que você poderia fazer? Diga. Eu queria perguntar isso não só para o podcast, mas para mim também. Para alguém que tipo, nunca viu muita coisa de anime de mecha tirando o Gurren Lagann, o que, que você recomenda? Tipo, Gundam e Macross, cara. Não tem melhor. Série de Gundam, tipo, tem pra todos os gostos. Tipo, tem um Gundam mais infantil, tem aquele Gundam Edness Overload. Tudo tem que ser negro, passado triste. Eu sou o protagonista que sofreu muito e tal. É um puta shonen também, que é o Gundam X, onde as pessoas praticamente destroem Gundams com a mão. Grande Master Asa, por exemplo. Esse tipo de coisa. Você pode também pegar qualquer tipo de série, sei lá. Quero assistir uma coisa mais leve. Então, pega Tony A Gundam, por exemplo. Tá mais pro lado do show. Quero assistir uma coisa que tem essa ênfase gigantesca na parte geopolítica da guerra. Pega qualquer Gundam da UC. Pode ser, sei lá, o Zeta, se você se separado, por mais que seja uma sequência do Gundam normal, você consegue assistir ele separado. Pega então. Não, vou começar do começo. Ótimo. Quer dizer, começar do fim fica complicado. E quanto o Gundam Seed? Muita gente vai me odiar, mas eu gostei do Seed. Falei. Gundam Seed é aquele tipo de coisa que foi criado para o público japonês. Não tem como negar esse tipo de coisa. É praticamente uma série totalmente romantizada, simples assim. Tá, você vai gostar. É muito melosa para falar. Vou definir Gundam Seed em poucas palavras. É uma novela mexicana. Acabou. Adoro novelas mexicanas. É isso. Pô, cara, ele é o vilão. Não, ele não é o vilão. Eu sou eu. O vilão é o irmão gêmeo daquele cara. Mas o irmão gêmeo, na verdade, era teu pai. Rapidinho, então o Gundam Seed é aquela novela lá, a favorita? Não, é a usurpadora, tá bom? Pior ainda. A usurpadora. Mas agora fiquei interessado, assistirei o Seed. Eu fico triste porque essa é a primeira piada do podcast que eu não entendi. Você fica feliz. A do A Favorita? A Favorita foi aquela novela lá da Globo lá que fez exatamente isso, trocou a que parecia ser a protagonista, na verdade era a vilã. Sim. Enfim, já continue, desculpe ter opção. Agora, bom, já que eu acho que a ênfase do Nicolas, ele acha que foi bastante. Se tem alguma coisa além do gênero mecha que queira recomendar? Mas é claro. Opa, então estamos todos dispostos a escutar. Por que não Great Teacher Onizuka, famoso general? Pô, cara, como não gostar do grande GTO? Todo mundo quer ir até aula com um cara desses, né? Pelo amor de Deus. Também tem uma coisa que eu gosto muito, que é Golden Boy. Esse é it. Muita gente já não vai assistir porque tem putaria. Isso é a maior putaria. Putaria. Mas é um it bem descontraído. É estranho. É foda, né, mano? Até it antigo é bom. Não, tipo assim, é que eu acho que isso daí é só pra adicionar um pouquinho no fator do, da temática do negócio mesmo. Acho que dá pra é, meio que retratar a vida mesmo, né? Não tem como. É, tipo, ele e também o Kentaro nem é um protagonista que se vê hoje em dia, ou que eu já vi em um anime. O cara, tipo, tinha excelentes notas na melhor faculdade do país de advocacia. Um dia tava quase se formando e cara, quer saber? Vou viajar, pegar minhas coisas, sair da faculdade. Que sentido. Olha, quem sabe não sou eu daqui uns anos, né? Pô, Marcão. Só vai ter um problema, cara. Você só vai poder viajar de bicicleta e o mochilão. Mais nada. Olha, não é muito aprender a usar que eu tenho hoje em dia. E o único, e o único computador que tu vai ter vai ser um livro e, e uma folha de sulfite onde você desenhou o teclado pra aprender a programação. Que é isso, cara? Eu vivo na Zona Leste, eu cara. Tem boy. Eu me viro com medo. É... uma pergunta de curiosidade. Quantos episódios tem Golden Boy? 6 ovos. Ah, curtinho. Vou dar uma olhada. De 20 minutos também. Cada. É, curtinho mesmo. Pera, vou colocar pra achar agora. Agora, quanto o Onizuka, é legal porque mostra muito sobre caráter das pessoas. É um negócio que realmente você para pra pensar, cara. Isso poderia acontecer, assim, com... São coisas que poderiam acontecer com qualquer um, cara. Poderia ser uma história real. É uma história que você dá pra se falar. Pô, cara, isso é uma vida de alguém. É verossímil. Sim. É um... Isso. A história é verossímil. Tipo a parte dos sequestros, é, em relação à história dele gostar lá da professora. É um negócio que é muito humano, a história toda. Muito, todo mundo é humanizado, todo mundo tem falhas, todo mundo tem... É, são pessoas, é uma história com pessoas mesmo, não são robozinhos. Aquele negócio, tipo, vou acabar parando em Gundam de novo. Tem uma parte. Relaxa, onde... aqui eu faço o mesmo com o Jojo. Ah, então beleza. O Onizuka pega a mina que detesta os otakus, joga ela numa sala cheia de otaku, onde eles estão falando de Gundam, pra ela aprender a lidar e parar de ser chata. Ela... Você não gosta? Foda-se, vou te jogar lá e você vai aprender. Quero saber. Cara, é, isso aí é como você tem que lidar com as pessoas. Você mostra muito disso mesmo, que a pessoa tem que ser paciente, tem que pular, ela tem que pensar, mostra como é que realmente isso tudo, de como você deve agir com a pessoa mesmo. É, Onizuka, o que eu gostei bastante foi o episódio lá da garota lá que é super exatas, tá ligado? Você lembra? Sim. Somos seres de carbono. Bono e blá, blá. Aí ele meio que mostrando o significado da vida pra ela. Olhe sempre pro lado bom da vida. Olhe sempre pro lado bom da vida. Se ela estiver no fim, é porque é mesmo assim. Ah, cara, eu acho... Como eu posso dizer? Que é uma obra. É que já falou isso, né? Mas é uma obra que ela transcende o fato assim. Porque geralmente você vai ver muito, muito que a mídia é separada da realidade, principalmente no Japão, em que é um país, como a gente já falou, tem muitas pessoas nessas bolhas sociais. Se você pegar, por exemplo. Eu não queria voltar pra Sword Art Online, mas eu vou voltar pra Sword Art Online. Mano, pode falar mal de Sword Art Online à vontade. Mano. É tudo tipo... que é de ruim em anime. Concordo plenamente. Impossível não concordar. Mas os protagonistas não só, como os personagens menores, eles vão passar muito longe de serem idealizados, eles vão passar muito longe de tipo, terem um ponto de saída e um ponto de chegada obrigatório. Eles existem assim como pessoas existiriam na sua vida. Existem, sei lá, colegas de escola que você viu durante um ano e nunca mais viu, e você teve uma experiência deles durante esse único ano, e você sabe que não é o começo da vida deles, e eu espero que não seja o fim da vida deles. Então, tipo, eu acho que o GTO trabalha um pouco com isso, assim como também alguns animes que eu ia falar depois, a gente já tá adiantando isso. Mas, poxa, é isso, continue, eu acabei interrompendo de novo. Falando mais mal de Sword Art Online... É muito bom. Vou colocar assim, peraí, rapidinho. O título do episódio é sal é uma droga, lidem com isso. Ou melhor assim, colocar assim, sal faz mal pra saúde. Saúde. Eu sou hipertenso, então. Nada. Nada virado, nada, já diziam. Olhe sempre. Ânimo, amigo, ânimo, que o filme já tá no fim. Agora eu disse, hein? Eu avisei que esse filme não ia dar lucro nenhum. Eu disse pra eles, o filme acaba, mas a música tá indo. Por isso, compra o disquinho. Compra o disquinho. A música não é boa? Compra o disquinho. Tem um negócio também da... Já foi dito, mas... Tipo, queria só dar mais um insight. Dos personagens do SAO é muito podre em qualquer relação. Não tem como falar. Você fala, ah, mas eles passaram por todo esse momento de drama e esse tipo de coisa. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de Einstein não veio com a teoria da relatividade em um semestre. Ele passou anos da vida dele estudando isso para poder provar. O pessoal do, por exemplo, o Onizuka mesmo. Vai, já dando spoiler aqui, o cara era um puta maloqueiro, velho. É, tanto que isso aí é retratado no... Eu não sei se é OVA ou se é anime mesmo, que é o Shonan Junaen Gumi, quando ele era de gangue. Isso. O muito cara, bom também, por sinal. Ele também. Ele era um maloqueiro, descia a porrada, não queria saber de nada. Mas acabou evoluindo e se tornando uma pessoa muito foda. O Kirito e os outros personagens de SAO é assim... Nunca vê a porra de um computador numa frente ou a linguagem de programação X. Do nada eu sei tudo sobre essa porra dessa linguagem. É isso mesmo. O cara não aprendeu nada, nunca viu, não teve nenhuma base. Do nada eu manjo tudo. Olha, basicamente eu sou o melhor do servidor. Não vai, mano. Tipo, nunca mostra um Kirito treinando em porra nenhuma, pra mim ele usa hack. É aqueles carinha de Lan House que pega o embote de um site lá e joga CS e pega vírus na máquina, tá ligado? É. Não, porque vocês me irritam 12 hits por segundo, mas meu HP cura 1 bilhão. Tá, mas como é que você conseguiu a porra desse item que faz uma recuperação tão grande e rápida desse jeito? Eu sou o protagonista! Protagonismo! Problemas que o Yugi enfrenta, né? O se enfrenta. É problema. Pra ele é uma vantagem, pra gente é um problema. Ah. Porque todo mundo sabe que é verdade. Mas é que o Kaiba é um bom duelista. Vamos combinar que o mangá de Yu-Gi-Oh! É bem melhor que o anime, né? Porra. Sim, claro. Apesar que também, né, isso daí vai entrar em outro tipo de discussão, né? É que o Yu-Gi-Oh! Ele quer retratar um TCG, mas quando ele foi lançado, ele era só a história, não existia o TCG. Isso aí foi uma coisa que eu já comentei com o Marco. O TGC, tipo, nem era TGC, era qualquer coisinha que nem tinha regra lá na verdade. Não existia. Não existiam as cartas de Yu-Gi-Oh! Impressas. Não existiam. Aí, então, eu considero melhor. Então, tipo assim, você não tem como falar. As cartas só foram impressas, tipo, 3 anos depois que o mangá lançou, que foi em 96. Sim, já tava no volume 7, que foi quando começou o foco do TGC. E ainda também tem aquele esquema lá da temporada 0, que na verdade o Yugi, ele jogava qualquer coisa que não era monstros de duelo. O Yugi queima um cara vivo no mangá. Sim. É. Sim, que foi a cena do sequestro também, né? Sim. Não, foi a da... Cara, da lanchonete. Tava numa teia de refém. E daí, tipo, o Yugi, ele faz um jogo que é assim. Cada um poderia utilizar um dedo durante o jogo. Sim, esse mesmo. Sim, que então, né? Não foi bem realmente sequestro, foi só fazer a tete, enfim. E também ele envenena o irmão do Kaiba, o Mokuba, e ele deixa o cara quase morrer. O que eu acho que seria uma adição muito boa pra série se ele tivesse morrido. Sim, o Aten, na, antes do Duel Monster, o cara é praticamente o diabo. Aí que tá. Mano, o Yami Yugi é o cara mais filho da puta. O que ele não media esforços, matava mesmo, não tinha nem aí, não tinha nada dessas, não. Coração das cartas tem que ser bonzinho. Ser bonzinho, caralho, perdeu, vai ter câncer. É. Eu acho que o Yami Yugi é um personagem bem legal, cara, porque assim, é bem pra contradizer o Yugi normal, que é um bostinha, e o Yami Yugi, que tipo. É um grande filho da puta. Dá muito gosto de você ver. Eu, pelo menos. Eu me sinto muito entediado quando eu vejo o Yugi, mas eu acho muito, eu acho um bom protagonista quando eu vejo o Yami Yugi. Sim, ele é o verdadeiro porque protagonista. Porque ele é um anti-herói, mas eu não sei se dá pra realmente botar herói nisso, né, cara? Mas, enfim, voltando em relação a todas essas recomendações e tal, então, sim, todo mundo passe longe de Sal. Sal faz mal pra saúde, não faz bem pra você, vai fazer você ficar hipertenso. Se você ver sal, você vai ter um ataque cardíaco, porque o negócio é. Não, tipo, vou falar a verdade. Uma coisa. A primeira parte de Sal lá, que é realmente no jogo, dá pra você engolir. Dá pra se divertir. É, que é o meu volume da Light 9, por isso que eu defendo. Meu volume só volume que sal, pega isso. Aí vem aqueles bagulhos lá do Alpha, hein? Ai, meu Deus, olha pra mim, eu tô vivendo porque eu tô realmente sobrevivendo à luta contra o cara que é o mestre da porra do servidor, porque eu tenho força de vontade. Cara... Véi, se eu fosse o mestre servidor, cara, não, rapidinho, eu vou falar uma coisa aqui que é realmente absurda, cara. Tem uma diferença entre você numa luta física, você aguentar porque você tem força de vontade, porque tem como você forçar seu corpo, mas você não tem como forçar uma linha de códigos. Né? E principalmente contra o tipo assim, cara que manda no servidor. Porra. Ó, vou falar uma coisa. Apesar de eu ser de humanos, vou falar uma verdade. Não é ciência exata à toa. Você não vai matar GM, meu filho. Só se ele deixar. Não, matar GM até pode, mas o cara não vai forçar a porra da linha de código. Ele vai fazer tipo assim: não, cara, eu tô com 0 de HP, mas eu tô aguentando. O cara virou o quê? Virou o Yorick agora, porra. Ah, mas eu falei, podia ser um bug controlado pela força de vontade do cara, super coerente com a realidade. Isso é coincidência da zero pra isso acontecer, tá ligado? É. E... cara, mas... rolou o D20, como eu digo. É por isso que eu prefiro Excel Word. Dos dois trabalhos do mesmo autor, Excel Word é de longe melhor. Ah, mas Excel Word é ruim porque o protagonista é. Não é super fodão, ruim, é, mas ele. Tá, ele é feio, é baixinho, é gordo. É gordo. Ah, mas ótimo, mas é ele é um bom personagem porque ele vai evoluindo. O Kai ele sofre bullying, sofre, mas também ele começa a evoluir, começa a enfrentar os caras que estão fazendo bullying com ele. Não é o que. Aê! Sou querido! Teve o personagem do Arthur chorando porque perdeu os poderes dele, mano. A única coisa que ele tinha de a mais na série, ele perde. Ele fica triste, é quase desiste do jogo, pouco por causa disso. Porra, velho, me identifiquei muito com esse tipo de coisa. Enfim, agora vamos novamente focar de novo. Nicolas, você se sente satisfeito com as sugestões que deu? Sim, tá bom, senão eu vou ficar falando até amanhã. É, a gente. É a ideia, cara. Vamos fazer um podcast de um dia, 24 horas, pô. Vocês preparem seus Mountain Dew aí, seus Doritos. Peraí, que eu vou pegar o jantar. Aí o Call of Duty, faz 360 no scope, toca não Snoop é Dogg. Mountain Dew, é Cold Blood Duo agora. Quem joga Bloodborne vai entender. Eita, caralho. Fiz uma piada pra ele entender agora, porque eu fiquei boiando também. Tem que jogar Bloodborne pra entender. Mas... pô, cara, ninguém aqui tem 4 mil reais, não, velho. Vai na Lan House. Agora vamos escutar o Dr. Kelvin. Bicho, já vou me cutucar. Com já? Com mestrado em waifus. Eu não fui e fiz porra disso, não. Fez então... sim. Hoje mesmo você comprou um mangá só baseado na waifu. Eita porra. Eita. Vocês dois que estavam na liberdade então, né? Foi. É que eu tava indeciso levar bondão. Aí eu fiquei olhando a capa lá. Eu vou levar. Ficou assim, né? Minha voz cozinha aí na capa. É bonitinha. Eu não vou me arrepender depois. Mentira, tem vezes que eu me arrependo, sim. Porque a história vai ser ruim depois de tudo, mano. É, porque você tem que pagar pra ler, né? É, tem que pagar pra ler. Tem essa aí também, eu me arrependo. Podia ter pegado um mangá. Qual que é a sua waifu, Kelvin? Minha waifu, vixe. Escolha uma. Mano, acho que eu escolhi a Rika de Tribio. Eu já escolhi essa mal wife assim de cara. E os senhores? Satellizer de Freeze. Rapaz. Você adora de tsundere, né, Nicolas? Mas não é tsundere. Vou mandar um abraço pra minha wife que está em Curitiba. Muito bom. Tá 3D, é? 3D é melhor que minha wife 3D. Tecnologia nova pra mim. Eu não tenho esses problemas, não. Opa, é. Temos um fodão aqui. Ah, legal. Eu já tive minhas namoradinhas, mas também tenho minha wife eterna, que é a feia do Cowboy Bebop. Eterna wife. Opa! Essa é boa. Essa aí bota fumaça na sua arma, né, rapaz? Aí rouba teu dinheiro e tua nave, né? E meu coração. Amor bandido. Literalmente. Por falar em Cowboy Bebop, o episódio 18 foi um dos melhores episódios que eu vi na minha vida inteira. Feia, né, que ela descobre a pizza. É isso. Exato. Eu sei quase todos os episódios de Bebop de cabeça, assim, pelo número. Cara, eu acho que vocês aí estão falando muito de roubo de caminhão espacial, né? Vocês deviam estar escutando uns Matanza da vida, né? Ela roubou meu caminhão. Ela roubou meu caminhão. Pai, alguém coloca essa música aí no fundo, por favor. Vou pedir isso aí pro Zé. O Zé que tem que ajudar com essas coisas. Mas é. Não, mas nem fudendo vou tocar isso. Tá louco? Matanza, né? Outra coisa, tem um negócio chamado ECAD. Eu não vou citar muito aqui, mas eu quero ser breve. Logo, vai ter uma citação aí de waifu, sei lá o que que é isso. É um fetiche aí desses moleque. Cara, os caras vão ficar putos ter falado isso, mas eu não. Cara, eu tô decupando aqui, tem que ouvir, entende? É muita. Ah, vamos seguir em frente, vai. Eu interrompi com o papo de wife, desculpa. Isso aí é família mesmo. É, wife é família. Exatamente. Agora, prosseguindo com as sugestões do Dr. Kelvin aí. Meu título tá melhorando a cada dia. Eu virei até doutor agora, pera aí. Ô Marco, eu não posso te chamar de doutor ainda, cara. Ainda não. Contudo, logo menos. Seria um renomado doutor em direito de 2D. Pô, tá tentando roubar meu título, cara? Isso é feio. Pô. Pô, mas eu sou o amiguinho do direito aqui. Cara, pela lei você não. Ele ganha. É verdade. Ele investe mais stats no special dele, tá ligado? É verdade. Eu sou o ex-ator da parada. Se eu vou tentar recomendar aqui, eu sempre vou falar de Tentu pra Gurren Lagann, porque quando alguém me pergunta de anime, é o primeiro que vem à cabeça. Por que você acha que eu não falei de Tentu até agora? Porque senão vai ser dois, cara. Três, quatro. Falando. Recomendando Tentu pra Gurren Lagann. Então, recomendando Tentu pra Gurren Lagann, porque, mano, é um robô gigante que provoca o universo. Não tem como dar uma coisa melhor pra assistir. E porque se você quer virar homem de verdade, você tem que assistir isso, simples assim. Cenas fortes, muitas cenas fortes. É uma história bem construída, apesar de ser bem clichê, não vou falar que não é, porque é. Não, é clichê. Tem que ir topar inteiro, é clichê. Só que tem aquele negócio, tem o clichê mal elaborado e aplicado. Kit Crown. Tal. Também. Também. A gente pode também comparar o clichê bom, por exemplo, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin é clichê, só que é fantástico. Sim, né? Sim. É mútuo. Sim. Mas assim como alguns filmes que fizeram história, que nem o Iluminado. O Iluminado pode até ter se tornado um clichê, porque as características dele foram usadas em muitos outros filmes. Só que ele não deixa de ser do caralho, mesmo sendo clichê. Ou Laranja Mecânica também. Sim, ótimo filme também. Não é porque a coisa é clichê que seja porque a galera já tem que sair xingando. Não, gente. Primeiro, você tem que ver como que o clichê vai ser aplicado. É. Aí que tá. É questão do que você tem que usar nas ferramentas de exposição. Por exemplo, vou falar mal da segunda parte do Hokuto no Ken, né? Que já foi animado, o Hokuto no Ken 2. Eles usam pra caralho o negócio de projétil, mas eles não usam de um jeito legal. Começa a ficar enjoativo. Sim. Aliás, Gurren Lagann, né? Tem. Se alguém não viu ainda e pretende ver, eu duvido muito que alguém que tá ouvindo esse podcast, tipo, não conhece Gurren Lagann, ou pelo menos conhece um pouquinho da história. E caso essa pessoa também tenha visto a Ashita no Joy, se você reparar, a última cena de Ashita no Joy tem um personagem que, em um determinado momento, ele vai ficar com uma dúvida sobre a morte dele ou não. E vai ser exatamente igual ao final de Ashita no Joy. E eu achei uma referência bem legal, cara. Vai trabalhar um pouquinho com a história que a gente falou de clichê, mas eu acho que não é tanto um clichê e sim mais uma homenagem. Que no final de Ashita no Joy, um monte de gente no Japão inteiro se comoveu. Ih, cara, tem como. Eu assisti no Joy, mas agora eu vou pegar pra assistir. Não tem como, tipo, o Japão inteiro tinha um monte de gente que chorou, entrou em depressão por causa do final de Ashita no Joy. É que eu ia falar um negócio, só que ia ser muito spoiler. E eu prefiro pessoalmente não dar spoiler. Tá, eu também tenho certas preferências. Só é triste, gente. Spoiler, agora, né, meio tarde pra definir as regras desse podcast, mas spoiler é coisa leve, tá? Sim, sim. Só coisa leve. Isso aí é bom senso, né? Todo mundo aqui tem a cabeça no lugar. Todo mundo aqui tem doutorado em waifu, todo mundo tem doutorado em storyline, todo mundo tem doutorado na indústria. Não podemos fazer coisas assim, o L vai morrer. Não podemos fazer assim. Apesar que isso... Fazer um final de Panic, tá ligado? Todo mundo já sabe. Existe algum spoiler aqui. Eu fico feliz, acho que Death Note sem saber essa informação. Mano, quando eu pensei em começar a ler Death Note, eu tava tipo na sexta série e chegou um moleque pra mim e falou, você sabia que o L morre, né, no final? Eu tava com o primeiro volume na mão, né? Eu falei, então não vou ler mais essa porra. E eu só tenho o primeiro volume de Death Note até hoje. E aí você pensa que desperdiçou dinheiro. Você podia ter comprado um booster de Magic na época. Pô, ia valer bem mais. Você tava na sexta série e tava provavelmente tendo o que? Que ano foi isso daí? Pô, mais ou menos... 2007, 8, por aí. 2007? 2007 você facilmente encontrava um booster de Future Sight. Um Future Sight você tem o Tarmogoyf. Tarmogoyf hoje é 800 conto. Nossa, 2007... Olha, 2007 você tava destruindo o campo com Cyber Dragon. Era louco, né? Que isso daí, TCG é uma coisa que realmente tá muito ligado, né? Ainda mais que agora tem essas coisas tipo Card Fight Vanguard e tudo mais. E quase acabou. E esses dias que eu tava na Liberdade e eu vi um TCG de Shinshan. Puta, eu e o Cabo vimos hoje esse negócio. Eu tava lá com o Booster Pack na janela. Caralho! Mano, tem gente xixa, velho. Espera 25 conto, pacotinho. Quando você joga, tipo, tá, deve ter umas regras, mas, velho, tipo, imagina você marca um rolê com seus amigos. Tipo, eles acham que, sei lá, vocês vão jogar D&D, vocês vão sair pra beber, alguma coisa. Vamos jogar o TCG de Xinxã aí, caralho. Eu jogo a dança da bundinha. Pô, mas apesar que no Brasil um monte de gente tá jogando essa carta, né, da dança da bundinha. Xinxã tem uma peculiaridade, que literalmente Xinxã durou 3 dias na TV Globinho. Pois é. Eu lembro disso. Eu também não, essa informação é extremamente nova. Mano, foi tirado em menos de uma semana. Isso é um bagulho, tipo, histórico, tá ligado? Ah, mas tu não gostou de Shaman King também foi assim na TV Globo. Mano, Shaman King passou 5 episódios. Mano, Shaman King tem a música de abertura que mais fica na minha cabeça. Só de vocês falarem o nome daquilo, a música começa a tocar na minha cabeça. Seu sonho pessoal, se realize. Ele vai vencer. Eu tô gravando aqui. Ah, também. Não. Eu quase solto aqui, mas não dá. Não, vamos ouvir ele cantando um pouquinho. Não. Não. Esse tipo de coisa aí é melhor cortar fora, que senão, né? Pesado. Mas enfim, vamos agora as recomendações do Kelvin. Se sente satisfeito, apesar que eu acho que você não dissertou muito, né? Não, é que eu sou uma pessoa muito dissertativa, de certa forma, mas. Mentira, eu falo pra caralho, quando eu tô meio cansado, sabe? Tô com a baita de papel. Relaxa, você foi, na Niba hoje, né? Foi ver suas wife na piscine. Eu já sou filho. Wife na piscine. Tá bom, você tá aí, você imagina. Babando na porra da figura da Sakura por uma meia hora. Para com isso. Chega disso, rapaz. Tem que ser. Compatriota aqui, é lá também. Ixi. Sakura é amor, cara. Não, não, não vamos discordar disso. Quem não gosta da Sakura ataca a primeira pedra. Respeitem as waifus uns dos outros. Tem que respeitar as waifus. Continua do lado B.